Comandador, bom dia, até 3601, informação eco, pronto, cópia, Congonhas. 3601, na guarda instante, cópia. Guardando o código 3601. Então 3601 no cópia. Prossiga. Autorizado Congonhas no 360, rota do plano de voo. Decola pista 10, curva à direita da Almeida Bridge. Após Bridge apesulou no 6. Controle 1 no 9, decimal 35 e aciona o 5445. Autorizado para São Paulo, nível 360, conforme o plano, decolada 10, curva à direita, da Almeida Bridge, uniforme Zulu 96, 119-35, 5445, tá 3601. O treinamento correto, chamo pronto. 3601. Latam, 3601 no 3, puxa o acionamento. Autorizado, chame tarde. Autorizado, puxa 3601. Ah, 3601, Ono, para o táxi, 173 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. Livre até o ponto de espera, 1895 para decolagem, ajuste 1011. Gente, 1895, livre táxi, 1011, o TAN 3601. Azul, Alfa, FA, Echo. Chamou o som? Bom dia, Azul, Alfa, X-Ray, Echo. Tá livre o reboque, reporte ao término, confirme posição? Posição número 3. Sim, tá livre, reporte ao término. Mantenha a escuta até o término. Hamilton, Lobão, bom dia, Oxana 6251 no barco. Chile 6251 pra cópia? Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, falta do plano de voo, decola da 10, curva direita. Da Euleda Bridge, após Bridge é peso Luno no meio. Controle 199 decimal 35, aciona 5453. Guarulhos 360, rota do plano, 10, direita da Euleda Bridge. Rota azul no meio, 1935, transponda 0453, Oxana 624. Queimando 5453, chame pronto. 5453, exatamente, chamarão. Bom dia, obrigado. Alô, Salvador, Oceano 62, 5, bora para o Chimitaque, Oceano 62, 5. Livre no 5, Chimitaque. Livre, Oceano 62. Para o táxi, o Oceano 62, 5 ou não? Com 5 horas e 30, alternando o galeão com 142 a bordo. E a 251 no livre até o ponto de espera via Índia, 1012 o ajuste, 1895 para decolagem. Leve táxi, ponto de espera da 10, 1012, Oceano 62.